prioridade, prioridade. Pense duas vezes antes de me atacar. Não recuem. Esta é a minha missão. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Voltem! Esta guerra não é de vocês. Que fique bem claro o motivo da minha revolta. A doença que assola, a violência que transborda. Um rio de sangue que jorra, ódio que nos leva pra um caminho sem volta. Em toda a história, ódio, pobreza, discórdia, o homem se torna escória. Desmatando a floresta com tanta pressa que nada sobra. Ora, terapia de choque era a rotina na ditadura. Vida dura dos negros, falsa abolição da escravatura. A bravura daquele menino com a arma na mão é impressionante. Nações pegam fogo com o povo no levante. Aterrorizante, sempre avante o traidor. Como a bomba H, um ataque avassalador. Não tem perdão!